em adoração. Chego ao teu altar em gratidão, pra te ofertar a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos e tudo que sou. Já não quero mais viver assim, segundo o meu querer, segundo o meu pensar. Eu preciso da tua intervenção em minha vida. Preciso estar, Senhor, no centro da tua vontade. Não quero mais viver assim, segundo o meu querer, segundo o meu pensar. Eu preciso da tua intervenção em minha vida. Centro da tua vontade.